Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Esta aula aqui ela vai fundir a última aula do nosso curso de conhecimento e moralidade com a aula regular do Seminário de Filosofia transmitido aos sábados à noite para o Brasil. Antes de começar a aula, a Margarita Norris tem aqui um aviso para dar. Você pode aqui ocupar o meu lugar. Thank you. And you'll translate for me? Someone? I wanted to let the students here know that we have spent about a year trying to get a website working, and we finally got it ready this week. Eu gostaria de avisar os estudantes que estão aqui, os que estão assistindo online, que nós estávamos tentando deixar o site pronto há um ano e agora finalmente está no jeito. And the idea is to help people who have studied English in Brazil or somewhere else and but need some help with listening to native speakers. Então, a ideia é ajudar. The idea is to help students who have studied English but need to be able to listen to native speakers and understand. Okay. Então, a ideia é ajudar estudantes que já têm um estudo prévio de inglês, mas que precisam de ajuda para escutar e se acostumar com o inglês e aprender a ouvir. We have a grammar class that is based on Raymond Murphy's English Grammar in Use. A gente tem um curso de gramática que é baseado no livro do Raymond Murphy, English Grammar in Use. Also an online book club product where you read a book. We're doing Ender's Game right now, and I give some help and also an audiobook in a PDF. E também um clube do livro online, no qual estamos lendo agora um livro chamado Ender's Game, no qual eu providencio, eu forneço um PDF e um audiobook. Then there's the other two classes are just studying English literature in English, but easy to understand English. E os outros dois cursos são estudos de literatura em inglês, mas de uma forma que fica torna fácil a compreensão e a leitura. In addition to that, it's still possible to come to my home to study and practice your English for a couple of months and stay with native speakers. Além disso, é possível que os alunos venham para minha casa e fiquem por de um a três meses e estudem inglês e tenham um contato diário com falantes nativos. And in our summer, which is your winter, we're going to have intensive ESL camps. And we're starting that this summer for the first time. E no nosso verão, que é o inverno, corresponde ao inverno brasileiro, nós teremos cursos intensivos de ESL, que é inglês como segunda língua, e neste verão estaremos começando o programa pela primeira vez. There's one website that is a gateway to all these products. Há um site da internet que é a porta de entrada para todos os produtos. The URL is lessons English or English lessons? Margarita Lowell. Well, forget the gateway site. Lessons in English. No, it's lessons ESL. Lessons ESL. www.lessons, lessons.com. You can also reach me through margaritanoise.com and margaritalol, which is lessons online. com. There's a what? There's a banner on Olava's Seminario, Seminario de Filosofia. Okay. Should we translate that? Okay, and thank you. And for those of you who are here, I'm just going to pass around some business cards. If anyone knows anyone who needs English help, please tell them. Thank you. And thank you, Olava. Então, esta aula vai ser transmitida com a tradução simultânea, porque há alguns nativos, alguns American natives, Native Americans, Native Americans. Então, bom, durante esta semana, nós examinamos algumas questões que são colocadas, sobretudo pelo problema da autoridade na sociedade. Quer dizer, so, during this week, we examine a couple of questions, a number of questions that are raised by the existence of the problem of authority in society. Eu queria saber se os alunos no Brasil estão ouvindo essa tradução, porque o microfone está um pouco longe. Por favor, os que estão ouvindo, digam se houve a tradução. Então, evidentemente, em toda a sociedade há uma instância decisória última, que é que representa o conhecimento, ou aspas, a verdade para esta sociedade. Durante uma boa parte da existência da civilização ocidental, esta autoridade foi representada pela Igreja. For the most part of the existence of Western civilization, this authority was represented, or has been represented by the church. E a Igreja era obedecida não só pelos seus seguidores, como também pelos seus inimigos, onde os próprios invasores bárbaros. And the church used to be obeyed not only by its followers, but also by its enemies, followed by the barbarian invaders. Pelo fato de ser portadora de algo que se chamava autoridade, que se pode entender como autoridade espiritual. And the church was obeyed because it was the bearer of something that could be called spiritual authority. A autoridade espiritual é baseada no fato de que alguns homens, alguns seres humanos transpõem, vamos dizer, a barreira do círculo de experiência normal da humanidade e têm acesso a, como se diz, informações privilegiadas provenientes de uma instância transcendente. Spiritual authority exists or is founded upon the fact that some men are able to go beyond the limits or the confines of limited experience and have access to transcendency. Uma informação privilegiada. So they have access to some privilege information that comes from uma dimensão transcendente. From a transcendent dimension. É evidente que, na maior parte dos casos, a iniciativa de fornecer essas informações vem da própria dimensão transcendente e não da iniciativa humana. É clear that in most cases the initiative of providing this privileged information comes from the transcendent dimension. Essa informação privilegiada diz respeito a conhecimentos que às vezes os seus próprios portadores não compreendem totalmente. This information regards knowledge whose human bearers sometimes do not fully understand. Mas que é atestada por milagres e prodígios. But, and this knowledge is proven and verified through miracles and prodigies. Vocês veem que no Evangelho, Cristo promete aos seus discípulos que eles farão coisas ainda maiores do que ele fez. Por exemplo, in the Gospels, you see that Jesus Christ promises his disciples that they will do even greater things than Jesus himself did. Então, é muito importante para a compreensão desse processo a história dos milagres e prodígios acontecidos durante toda a história ocidental. So it's quite important for the understanding of this whole process that we understand, we study the history of miracles and prodigies. Isso é tão importante que a Igreja sempre se preocupou em distinguir o que eram os milagres atestados do que eram apenas crendices ou falsos prestígios. So much so that the church has always been concerned with making a clear distinction between verified miracles and other kinds of phenomena like false beliefs, superstition, crendices, false beliefs, and false prodigies. Isso quer dizer que a autoridade espiritual aparecia perante a sociedade eminentemente como o poder de fazer profecias e milagres. That is to say, the spiritual authority appeared to society eminently as a power of working miracles and making prophecies. Ou de apelar a um poder divino que dispunha de meios de ação que transcendiam os meios de ação humanos. A power of appealing to a divine dimension that could que transcendia o poder humano. Transcended human power. A existência desse tipo de ação e, portanto, a existência da autoridade espiritual é um fato universalmente reconhecido e é universalmente reconhecido em todas as civilizações. The existence of such a spiritual authority was an acknowledged fact and establishing an acknowledged fact and has been an acknowledged fact not only in Western civilization but almost in all other civilizations. Profecias e milagres continuam acontecendo. Prophecies and miracles are still taking place nowadays. E geralmente as profecias acertam mais do que os futurologistas científicos. And in general, prophecies are more correct than the futurology practiced by scientific predictions. De modo geral, o establishment científico tem falhado em prever os mais óbvios desenvolvimentos históricos das situações humanas. In general, the scientific establishment has been failing to make correct predictions about the future of human affairs. No entanto, uma violenta campanha desencadeada contra a ideia mesma de milagres durante o século XVIII. However, a vicious campaign against the idea, the notion of miracle during the 18th century continua desencadeando seus efeitos até hoje. This vicious campaign still has its effects, or still we can feel the effects of this vicious campaign still nowadays. De modo que mesmo os acontecimentos miraculosos mais bem comprovados estão ausentes do conhecimento público. In such a way that even those miraculous phenomena that have been verified over and over again are absent of public knowledge. E a dificuldade que a população atual tem para compreender ou para admitir essa instância miraculosa como uma parte integrante da realidade. And the trouble, the difficulty that the general population has to admit and understand this miraculous dimension as an integral part of reality é provocada pelo fato de que o eixo da autoridade provoked or brought about by the fact that the axis of authority foi transferido, vamos dizer, da igreja para uma casta científica. The axis of authority has been transferred from the church to a scientific caste. A qual desfruta hoje do poder não somente de impor a sua opinião como se fosse a instância última da verdade. A scientific caste that not only enjoys the power of imposing its opinion as it were the ultimate authority or dimension over society, mas dispõe de um tipo específico de autoridade que nenhuma outra casta jamais desfrutou. And the scientific caste has a specific kind of authority that no other caste has ever enjoyed in human history, que é o de impor como verdade não somente aquilo que ela sabe. And this power is the power of imposing as truth not only that which this caste knows, porém especificamente aquilo que ela não sabe. But not only what this caste knows, but also what this caste doesn't know. Specifically what this caste doesn't know. Ou seja, o que quer que a ciência não saiba. In other words, whatever science doesn't know about, é quase automaticamente tido como inexistente. Whatever science doesn't know, whatever science doesn't know about, is almost automatically regarded as non-existent. É claro que nós podemos distinguir entre o que é a atividade prática profissional do cientista nos laboratórios. Of course, we can make a distinction between the professional and practical activity of scientists in scientific labs. E o que é a imagem da autoridade da ciência projetada através da mídia, das escolas, etc. We can make a distinction between their activity and the image that the media projects of science. Projetada pela mídia e pelas escolas. The image of science that is projected by the media and by the education system. Pela cultura popular, por assim dizer. By popular culture, so to speak. De modo que o cientista praticante, ele pode se proclamar e até se considerar inocente de toda esta mitologia científica que circula. In such a way that a practicing scientist can even consider himself to be innocent of all this scientific mythology that is conveyed by the media and popular culture. Mas essa inocência evidentemente não existe. But his innocence quite obviously does not exist. Porque a alocação de verbas para pesquisa científica, because the funding of scientific research, depende de fatores políticos que são determinados pela cultura popular. Because the funding of scientific research depends on political factors that are determinados pela própria cultura popular. De modo que o cientista que se isenta de responsabilidade por esta mitologia científica, in such a way that a scientist that feels free of the responsibility for, sorry, a scientist that feels free of this responsibility por essa mitologia científica, scientific mythology, e que se refugia numa imagem de pureza da atividade científica, a science that is free of this responsibility and takes refuge in a kind of an image of scientific purity, ele se isenta de responsabilidade pelas próprias condições que possibilitam a sua existência profissional. He gets rid of this responsibility based upon the very conditions that make his own professional activity possible. É muito gostoso você desfrutar de uma autoridade pública e ao mesmo tempo não ser responsável por ela. Because it's a pleasure, it's very pleasant for a person to enjoy public authority without taking any responsibility for the authority he enjoys. Este, vamos dizer, é um subterfúgio retórico. This is a rhetorical subterfuge. Que seria considerado ilegítimo. Which would be considered as illegitimate. Se usado em defesa da igreja de outras épocas. If it were used in defense of the church in other times. É inútil você alegar que a pureza da mensagem evangélica it is useless for one to claim that the holiness, the purity of the message of the gospel não é responsável por todo o corteiro de crimes e violências que foram cometidos pela elite da Igreja Católica durante milênios. The purity of the message of the gospel is not responsible for all the sequence or procession of crimes and violences committed by the church throughout the centuries. E quando eu me refiro a esses crimes e violências, eu não estou falando absolutamente da Inquisição. And when I mention those crimes and violences, I'm not specifically thinking about the Inquisition. Porque ao contrário, a Inquisição foi aqui justamente limitou e pôs um pouco de ordem no exercício da força pela Igreja Católica. Because historically speaking, quite the contrary happened. The Inquisition set limits to by the imposition of force against a prática da violência pela Igreja. Against the commitment of violence by the Church. Mas se vocês estudarem a história dos concílios, but if you study a little bit the history of the church councils, você verá que nenhuma comunidade humana you will notice that no human community tem tantos motivos de queixa contra o poder discricionário da Igreja. No other human community has so many reasons to complain about the uso do poder discricionário da Igreja. The use of arbitrário, poder arbitrário. The use of the arbitrary use of power by the church. Quanto os católicos mesmos, especificamente o clero. No other human community has so many reasons to complain about the use of arbitrary use of power of the church than Catholics themselves, specifically the clergy. O público católico geralmente não tem ideia do que foi a história das eleições papais ao longo da história da Igreja. General Catholics have no idea of the historic of the history of the church council. Não concílios, mas do conclave, as eleições de Papa. In general, Catholics have no idea of how the conclave, the papal elections, took place in history. O número de papas que foram eleitos por meio de golpes militares, homicídios, genocídios. The number of popes that were elected through military coup and homicídios and murders and genocide. É muito grande, é um número muito grande. The number is quite a huge number. Se nós alegássemos que a doutrina católica não tem nenhuma culpa por isto, if we say, if we argue that Catholic doctrine has no guilt for any of this, nós seríamos ouvidos como fanáticos defensores da Igreja Católica. We will be perceived or heard by people as fanatical advocates of the Church, of the Catholic Church. Mas quando a pureza da atividade científica é usado como argumento para legitimar a inocência da ciência, it's used as an argument to legitimate the innocence, legitimacy to the innocence of science, em face dos abusos da autoridade científica, in face of all the abuses of scientific authority, isso é considerado um argumento perfeitamente não só legítimo como até óbvio. This purity argument is considered as an absolutely legitimate argument, and not only that, but also a kind of quite obvious argument in favor of science. Seria absurdo alegar que os cristãos não cometem homicídio porque o Decálogo proíbe. It would be absurd for us to argue that Christians do not commit murder because the Ten Commandments, the Decalogue, forbids murder. Do mesmo modo, é um absurdo alegar inocência da classe científica. In the same way, that it would be absurd to claim the innocence or to argue for the innocence of the scientific class, alegando que a fraude não faz parte do método científico. Claiming that fraud is not part of the scientific method. Nos dois casos, há uma confusão entre uma meta ideal in both cases, there is a confusion, understanding between the ideal goal e a realidade histórica de uma classe social. And the historical reality of a social class. Porém, do ponto de vista histórico, as duas coisas se fundem numa unidade dialética complexa. However, from a historical point of view, both the ideal of this class and the historical reality of this class are mixed together, blended together in a kind of a dialectical... Uma unidade dialética complexa. O desejo de se refugiar na pureza dos ideais, the desire of taking refuge in the purity of ideals, para se limpar das consequências históricas das ações de uma determinada classe, with the aim of getting cleansed of the historical, getting rid of the historical consequences of the action of the class. Pode chegar ao cúmulo de que os comunistas alegam, por exemplo, que o comunismo tal como se praticou na União Soviética ou na China não era o comunismo na sua forma pura. This desire of taking refuge in the purity of ideas can go to extremes, like as in the case of communists that claim that the purity of their ideas have nothing to do. Não, a pureza dos seus ideais não foi realmente levada à prática no regime comunista. The purity of the ideas of the communists have not been put into practice in the actual historically existing communist regime. É claro que a maior parte das pessoas ri quando os comunistas alegam esse tipo de coisa. Of course, the majority of people laugh when the communists claim such kind of argument. Mas nós aceitamos perfeitamente esse argumento quando esse tipo de argumento quando usado em favor da classe científica. But it's true, but exactly, the truth is that we accept this kind of argument when it is made by the scientific class. Então nós temos que admitir de uma vez por todas que a pureza do método científico só existe no papel. So we have to admit or understand once and for all that the purity of the ideas of science only exists on paper. E não se transmite automaticamente aos praticantes da ciência e muito menos à ciência como instituição. And this purity is not automatically conveyed or passed down to the practitioners of sciences or to science as an considered as an institution. Isso quer dizer que nenhuma instituição, nem mesmo a Igreja Católica, this means that no institution, not even the Catholic Church, pode alegar a pureza dos seus ideais e metas. No institution can claim or can use the purity of its ideals and goals como pretexto para negar a realidade histórica dos seus atos. As a pretext to deny the historical reality of its actions. Nesse sentido, a existência mesma da autoridade científica coloca certos problemas. In this sense, the very existence of scientific authority raises a number of problems and opposes to us a number of problems. O primeiro é que essa autoridade se apresenta como o juiz último da verdade. The first of them is that this authority presents itself to us as the ultimate judge or judging instance of reality. Não só no domínio público, not only in the public domain, mas até nas questões mais íntimas da vida privada. But even in those most intimate questions or matters of private of our private life. O testemunho da ciência é usado. The testimony or the witness of science is employed. Não só em processos judiciais. Not only in lawsuits. Ou em debates públicos. Or in public debates, mas em discussões privadas. But also in private discussions or private debates. Se você observar quantos termos científicos aparecem, por exemplo, em discussões de marido e mulher, de pai e filho. For instance, if you notice how many scientific terms appear during a discussion between, say, a husband and wife or a father and a son, você verá que a crença numa instância última julgadora, you will observe that you notice that the belief in a last or an ultimate court or an ultimate instance of judgment, se tornou um elemento presente no fundo da alma das pessoas. This belief has become a present element in the very souls of people. Isso aconteceu em parte porque a própria igreja desistiu de ser a portadora representante da autoridade espiritual. This has happened partly because the church has given up being the bearer of a spiritual authority. Por exemplo, a longa recusa da igreja de assumir o milagre de Fátima. For instance, the long-lasting resistance of the church in admitting publicly the miracles of Fátima mostra uma certa inibição da autoridade eclesiástica. This long-lasting resistance shows a certain inhibition of the ecclesiastic authority. E falar em nome da única fonte possível da autoridade espiritual. Inhibition of speaking in name of the only possible source of the spiritual authority. Ou seja, se há uma autoridade espiritual, ela parece muito remota em relação à autoridade do Vaticano. In other words, if there is a spiritual authority, it seems to be far removed from the authority of the Vatican. De modo que o Papa é enxergado pela maioria das pessoas, inclusive crentes, in such a way that the Pope is regarded by the majority of people, even Catholics, Catholic believers, mais como representando uma autoridade tradicional no sentido de Max Weber. The Pope is much more regarded as the representative of a traditional authority as defined by Max Weber do que como representante de uma comunidade investida de carisma. Regarded as a traditional authority, then the representative of de uma autoridade investida de carisma. That then an authority regarded as an authority invested with a charisma. A própria mudança do significado da palavra carisma atesta isso. And the very change of meaning of the word charisma is proof of that. Hoje em dia, quando se diz que sujeito é líder carismático, nowadays, when people say that a person is a charismatic leader, significa apenas que ele provoca, que ele tem a tradição e o entusiasmo das multidões. This only means that this person has that the multitudes are enthusiastic about him. Mesmo quando se sabe que esse entusiasmo foi criado por técnicas de propaganda ou outros artifícios. The word charisma is applied to the situation even when this enthusiasm of the multitude for the leader was created by propaganda methods. De modo que não só o carisma adquiriu sentido puramente sociológico. In such a way that not only has charisma acquired a sociological meaning, mas numa fase mais adiantada desse processo, o carisma deixou de estar no seu portador e passou a estar nas pessoas que o aplaudem. But also in a more advanced stage of this whole process, charisma has ceased to be in its bearer and has been transferred to the people who applaud the aquele indivíduo, isso significa que o indivíduo pode ser considerado líder carismático? This means that a person can be considered as a charismatic leader, mesmo quando os seus seguidores e devotos, even when his followers and partisans, admitem que ele não tem nenhuma qualidade pessoal a mais. even when his followers and devotees admit that or acknowledge that their leader has no special care quality of his own. Este é o caso do nosso ex-presidente Lula. This is exactly the case of our Brazilian former president Lula. Ninguém acredita que ele seja um gênio ou um santo ou que ele tenha qualquer qualidade humana superior. No Brazilian believes that Lula has is a genius, is a saint or has any special human quality. Então o aplaudem porque o seu carisma consiste precisamente em ser aplaudido. Brazilians applaud Lula precisely because Lula's charisma consists in being applauded by people. É evidente que isso já esse processo jamais poderia ter acontecido se a igreja não tivesse pelo menos implicitamente abdicado da sua condição de portadora do carisma. Of course, this process could never have happened if the church had not abdicated, given up its position as a bearer of charisma. E se não tivesse tentado se impor por meios puramente sociológicos. And also if the church had not attempted to impose its own itself by purely a merely sociological means. Especialmente como professora de moral. Especially sociological means, especially as teachers of morality. Ou como uma força política da qual, de cujo apoio outras forças políticas podem depender. Or as a political force upon which other political forces may come to depend. Isso quer dizer que o desaparecimento do sentido do carisma autêntico. This means that the disappearance of the meaning of charisma, authentic charisma, abriu um espaço que foi ocupado em parte pela autoridade científica. Has made room for another authority, for an authority, and this room was occupied by the scientific authorities. E também pelo surgimento de líderes carismáticos do sentido diminuído do termo. And now in this room was also occupied by other charismatic leaders in a diminished sense of the church charisma. Processo que foi evidentemente auxiliado pelo surgimento e progresso da indústria das comunicações. And this whole process was promoted or supported by the emergence of a indústria das comunicações, mass media industry, que pode criar carismas assim em 24 horas. Mass media industry, is able to create charisma almost overnight. O tempo de criação de um ídolo está diminuindo cada vez mais. That is to say, the time required to create an idol has been decreasing, diminishing ever. More and more. Chegando a um recorde no caso de Barack Obama. And this time has reached has set a kind of a record in the case of President Barack Obama. Que é um indivíduo do qual não se sabe absolutamente nada. Barack Obama, President Barack Obama, who is a person about whom nobody knows almost anything. E que virou um líder mundial em questão de semanas. And this person whom we don't know almost anything has become a kind of a global leader, a world leader, in a matter of weeks. Sem que isso correspondesse em nada a qualquer realização dele. And his rise to the position of a global leader didn't correspond in anything to any accomplishment of his own. Você veja, quando Hitler se tornou, vamos dizer, um líder nacionalmente aceito na Alemanha. For instance, when Adolf Hitler became a nationally accepted leader in Germany, ele já tinha toda uma história de agitações, né, e feitos pelo menos temíveis. He had a long history of fearful feats and militancy in Germany. Então não se pode dizer que ele fosse totalmente desconhecido. So we cannot say that he was a completely unknown character. Algum currículo ele tinha? That is to say, he he's had some achievements in his curriculum. Pelo menos ele era o autor de uma tentativa falhada de golpe de Estado. At least he was the author of a failed coup d'état. Que é um acontecimento, vamos dizer, repercussão nacional. Which is an event of national importance. Mas Barack Obama chegou, vamos dizer, à presidência. But the fact is that Barack Obama was elected president. Sem que um só de seus eleitores pudesse citar um único projeto que ele tivesse apresentado no Senado. Without any of his electors being able to mention a single project that he tivesse apresentado no parlamento. A single project that he had presented in Congress. Ou seja, ele não havia feito absolutamente nada. In other words, Barack Obama didn't do absolute anything. Isso quer dizer que a produção do líder carismático é absolutamente independente da sua biografia. In other words, the production, the construction of a charismatic leader is absolutely independent of a sua biografia, dos seus feitos. E o carisma está colocado inteiramente fora dele. And his charisma is like placed outside of this leader, of this person. Então, o fenômeno da autoridade científica so the phenomenon of scientific authority, nem corresponde ao carisma no sentido originário. Nem totalmente a este sentido final da palavra carisma. É totalmente esvaziado da noção de um poder divino. Of the notion of a divine power, ou de qualquer poder intrínseco à personalidade. Of any other power that is inherent to the personality of the leader. Ela representa uma etapa intermediária. The authority of science is represents an intermediary stage of this process. Marcada, inclusive, pelo fato de que a própria indústria das comunicações depende da ciência, que foi criada por ela, de algum modo. A stage that is characterized by the fact that the mass media industry depends on science and it was actually created by science. E é absolutamente inútil o inventor dos equipamentos alegar que ele não é responsável pelo uso que se faça delas. Se faça deles. It is pointless for the creators of the equipment of an equipment to claim that he is not responsible for the use that is made of the equipment or the equipment he invented or created. Porque a presente discussão não diz respeito à culpa individual no sentido moral jurídico. Because the current discussion or our current discussion is not about individual guilt as in the moral or legal or juridical sense. Mas a substância do processo histórico. But it is about the substance of the historical process. A ideia da autoridade científica, ela tem em si mesma. The idea of scientific authority has in or carries within itself. Alguns problemas, alguns paradoxos. Carries within itself a number of problems or paradoxes. Que são invisíveis num primeiro momento, which are invisible at first, mas que ao longo do tempo adquirem uma grande visibilidade nas suas consequências. Problems that are invisible at first, but in time, or with the passage of time, these problems acquire a kind of visibility nas suas consequências. A visibility in their consequences. Essas consequências são geralmente explicadas pela intervenção de fatores exteriores. These consequences are usually explained by the intervention of external factors. Sem que raramente alguém se lembre de verificar se elas já não estavam embutidas no conceito inicial mesmo da ciência. Without anybody reminding or remembering of asking or wondering if these consequences were not already implied in the very no conceito inicial da ciência. In the very initial concept of science. Nós nunca podemos esquecer we cannot forget de que a ciência moderna não apareceu como um projeto de conhecimento puro. That modern science didn't emerge as a project of pure knowledge, mas como um projeto de poder e de reforma da sociedade, but as a project of power and of societal reform. Isso está muito claro em Francis Bacon. And this reality is quite obvious, quite clear in Francis Bacon's thought. No próprio René Descartes. And also in René Descartes' thought. E ainda mais claramente no projeto de Augusto Comte. And much more clearly in Auguste Comte's project. Augusto Comte é o criador da palavra sociologia. Auguste Comte was the creator of the word sociology. E da própria sociologia. And of of sociology itself. Que é concebida como uma ciência da reforma social. And sociology was conceived by him as a science of social reform. Sendo, portanto, muito diferente da ciência política tal como a concebeu Aristóteles. In this sense, in the Kantian sense, sociology was quite different from political science, for instance, as Aristotle conceived it. De modo que, pelo menos historicamente, é uma falsidade. In such a way that, at least historically speaking, it is a falsehood. Tentar criar uma distância entre a ciência como atividade cognitiva pura e as suas consequências históricas. It's a falsehood. It's false for anyone to try to create a distance, an abyss between a ciência como atividade puramente cognitiva, science as a purely cognitive activity, and as suas consequências históricas. É claro que a consideração das consequências históricas não faz parte da atividade científica diária. Of course, the consideration of historical consequences is not part of everyday scientific activity. Mas o cientista no laboratório está preocupado apenas com o assunto da sua pesquisa. Because scientists, when they are in their labs, they are only concerned with the subject of their scientific research. E ele não para para pensar no conjunto das condições sociais necessárias para que ele esteja fazendo precisamente isso. And scientists never stop to think about the whole set of social conditions that made their activity, our scientific activity, possible. De maneira que a própria prática científica é baseada numa espécie de alienação ou paralaxe cognitiva. Such a way that the very practice of the scientific activity is based upon or founded upon a kind of alienation or cognitive paralysis. Você não pode esquecer que, onde a separação abstrativa entre o objeto de uma pesquisa científica e as condições socioeconômicas que a possibilitam. We cannot forget that the abstractive separation between the subject matter of a scientific research e as condições socioeconômicas que a possibilitam and the socioeconomic conditions that make this scientific research possible é apenas uma operação mental. This separation, this abstractive separation is only a mental operation of the mind. Se ela existisse na realidade, não somente na cabeça do cientista. If this separation existed in reality, not only in the minds of scientists. O dinheiro para a pesquisa também só existiria na cabeça do cientista. The funding for the scientific research would also only exist in the scientist's mind. De maneira que o exercício de uma profissão. In such a way that the practice of a profession, the exercise of a profession. Sem a devida consciência das condições socioeconômicas que a tornam existente e possível. Without the required awareness of the social and economic conditions that make this practice possible. Se tornou praticamente, vamos dizer, a norma. This situation has become almost a normal situation. Norma que cada exerce no que diz respeito à sua profissão. This situation has become almost the norm, a norm that is that each one follows in the practice of that every person follows in the practice of his profession. Mas que não pratica com relação à profissão alheia. But a norm that even though a person is following the exercise of his own profession, he will not apply this norm in the exercise of other people's profession. Pelo simples fato de que ele enxerga a profissão alheia por fora. Because for the simple fact that we are people regard other people's profession or occupation from the outside. Então, as entendemos em primeiro lugar como um fato sociológico. Which is to mean that we understand or people understand other people's profession primarily as a sociological fact. Mas a profissão que nós mesmos estamos exercendo, but the profession that we ourselves are practicing, é vista apenas no seu objeto de atenção imediata. Is seen only as its focus of immediate attention. Então quer dizer que há uma diferença de proporção entre o modo como entendemos a nossa profissão e a dos outros. That is to say, there is a difference in proportion between the way we regard our own profession and other people's profession. Ou seja, a dos outros é uma realidade sociológica. That is to say, the profession of other people is a sociological reality. Que se compõe, então, de fatores econômicos, de verbas, de pressões políticas, de grupos de interesse, etc., etc. Sociological reality constituted by political pressures, economic factors, sociological factors, interest groups, etc., etc. E a nossa é apenas um recorte abstrativo. And but our profession is only an abstractive selection. Totalmente inocente de qualquer contaminação sociológica. An abstractive selection, completely innocent of all sociological contamination. Curiosamente, isso acontece até mesmo com os filósofos. Curiously enough, this same phenomenon also happens to philosophers. Que exercem a sua profissão, entre aspas. Philosophers will do their job, they will practice their profession. Ignorando completamente as condições sociológicas em que ela se desenvolve. They will practice their profession, completely ignoring the sociological conditions that make their practice possible. O que leva a uma situação paradoxal. A phenomenon that leads to a paradoxical situation. De que os filósofos profissionais, no sentido acadêmico, and this paradoxical situation is that of is the fact that professional philosophers, in the sense of academic philosophers, podem se apoiar no consenso da opinião de seus pares. They can find support or rely upon the consensus of their peers. Ao mesmo tempo que exerce um ofício que é definido eminentemente como a crítica do consenso. At the same time, they practice a profession or an activity that is eminently defined as the critique of consensus. De modo que os filósofos continuam desfrutando do prestígio, por assim dizer, carismático de uma atividade crítica analítica. In a way that philosophers enjoy the prestige, so to speak, charismatic prestige of an activity that is primarily critical and analytical. No instante mesmo em que apelam à autoridade do consenso. Philosophers enjoy this at the same time they appeal, have resort to the authority of consensus. Então, qualquer filósofo que tente exercer a filosofia no seu sentido originário, socrático. So, any philosopher that attempts to exercise philosophy in its original Socratic sense, provocará estranheza, no mínimo, no meio profissional. Any philosopher who attempts to do this will at least cause some oddity among os seus colegas. Among his peers. Ou seja, um filósofo profissional estranha que alguém exerça a filosofia. In other words, professional philosophers will find odd or strange that there is somebody actually doing philosophy. Por exemplo, a possibilidade de que alguma questão filosófica já esteja tão bem resolvida. For instance, the possibility that a philosophical question is so thoroughly solved. Que só se possa encará-la dentro dos cânones e categorias já admitidos por um determinado consenso social. So, a philosophical question is so thoroughly solved that it is only possible for people to regard this question from the point of view of the canons. Aceitos pelo consenso. Of the canons accepted by a consensus. É uma possibilidade mínima. This possibility is quite is a minimal possibility. Isso quer dizer que justamente aquela atividade filosófica que mais corresponde ao consenso. That is to say that philosophical activity that most corresponds to a consensus. É aquela que menos corresponde à filosofia no seu sentido originário. Is the same activity that less corresponds to philosophy, at least in philosophy understood in its original sense. A profissionalização e burocratização da profissão filosófica depois do fim da Segunda Guerra. The professionalization and bureaucratization of philosophy that happened after the end of the Second World War. É claro que foi aplaudida por muitos filósofos que se beneficiaram com isso. Was got a round of applause by many philosophers that benefited from that process. Mas eles não podem escapar de viver montado, sentado em cima desse paradoxo. But the fact of the matter is that these philosophers cannot escape the reality that they are standing upon this very paradox I'm talking about. E uma boa parte da profissão filosófica. And a good deal, a good part of the philosophical profession. É aceita hoje como uma força auxiliar da autoridade científica. Is accepted nowadays as an auxiliary force of scientific authority. Ou seja, os filósofos são legitimadores da autoridade científica. That is to say, philosophers are are legitimators of scientific authority. E essa autoridade se caracteriza por alegar inicialmente uma limitação metodológica. And this authority is characterized by initially claiming a methodological modesty or limitation. E na prática por não admitir nenhum limite à intervenção da sua autoridade. Methodological modesty or limitation, and but in practice, this authority sees no limits to the intervention of its activity. Ou seja, começa-se por delimitar tão bem o campo da investigação científica. That is to say, at the beginning, the field of scientific research, scientific investigation, is very well defined, very well circumscribed. De modo que uma infinidade de assuntos ficam de fora. You know, in such a so well defined that it, in such a way that a number or an infinity of other subject matters fall outside of the field of investigation such so defined. Mas à medida que a profissão científica cresce, but as the scientific profession grows, tanto quantitativamente quanto nos seus meios de ação, grows and expands. Both in a quantitative sense and in the sense of its means of action. Não há praticamente nenhum assunto, nenhuma área da existência na qual a ciência não desfruta de alguma autoridade. So as this growth happens, there is no field or no subject matter that is not subjected to scientific authority. Especificamente e até proeminentemente aquelas áreas que a ciência não pode estudar. And this is particularly so concerning eminently so concerning those fields of knowledge that science definitely cannot Como as áreas que não podem ser objeto de investigação científica são declaradas irrelevantes, since those fields, those areas that cannot be the object of a scientific investigation are usually are declared as being irrelevant. Então essas áreas são reservadas para a pura opinião subjetiva pessoal. So, this happens, these areas are são entregues, são are left to pure subjective opinion. E portanto não tem autoridade pública nenhuma. That is to say, these areas have no public authority at all. O que é o mesmo que dizer que na área pública nós vivemos estritamente dentro dos limites marcados pela ciência. That is to say that in the public sphere we live strictly within the limits or the borders defined by science or set by science. E esse passa a ser o único mundo existente. And this becomes the only actually existing world. O que significa automaticamente o que quer que a ciência não saiba não existe. Which means that more particularly means that whatever science doesn't know doesn't exist. Você tem o direito de acreditar naquilo se você quiser. That is to say, you have a right to believe in those things mas, that science doesn't know. Mas isso faz parte da fantasia pessoal. But this will be considered as part of your personal fantasy. Com a conotação de de uma esquisitice, de uma excentricidade. And this, those things that you believe, if you want to, they will also acquire a connotation of being some sort of eccentricity or oddity. Ou de loucura pura e simples. Or simply insanity on your part. Então, se nós fizermos a lista de todos os fatos. So if we make a list of all the facts. Que ao longo dos últimos anos que têm sido negados, facts that have been denied, não porque a ciência saiba algo a respeito, not because science knows something about these facts, mas precisamente porque ela não sabe, but precisely because science doesn't know anything about them, nós veremos que eminentemente a autoridade da ciência é baseada na ignorância. If we make such a list, we will notice that the authority of science is eminently based upon ignorance. Não evidentemente na definição da pureza dos seus métodos. Not evidently upon the definition. Da pureza dos seus métodos. Upon the definition of the purity of scientific methods. Mas no efeito prático da sua atuação na sociedade. But in the practical effect of the science, the agency of science in society. Por exemplo, não há nenhuma prova de que um feto tão logo gerado seja um ser humano. For instance, there is no proof that a fetus, as long as it was generated, is a human being. Aliás, não existe um conceito científico de ser humano. More than that, there is no scientific concept of a human being. Portanto, a afirmação da humanidade do feto a partir da geração. Therefore, the assertion of the humanity of a fetus from the generation, from its generation, se torna matéria de fé religiosa. The assertion of the humanity of the fetus becomes a matter of religious faith. Embora, apesar do fato de que a pertinência de um feto à mesma espécie dos seus genitores seja uma precondição da existência da ciência da embriologia. In spite of the fact that de que a pertinência, apesar do fato de que a pertinência do feto à mesma espécie dos seus genitores seja uma das bases fundamentais da embriologia, that, um dos princípios da embriologia. The fact that a fetus belongs to the same species of its father or mother. Okay, same species as their each father and mother. This fact is one of the prerequisites, the preconditions for the very existence of the science of embryology. Nenhum estudo científico da embriologia seria possível. No scientific study of embryology would ever be possible. Se nós admitíssemos que dois membros da mesma espécie, um macho e outro fêmea, podem criar arbitrariamente, gerar arbitrariamente membros de quaisquer outras espécies. So no possible embryology would be possible if we admit that a male and a female belong to the same species could generate offspring that could belong to any possible species, whatever. Ou seja, questionar a humanidade do feto não está ao alcance da embriologia. In other words, the questioning of the casting doubts over the humanity of the fetus is out of the grasp, out of the reach of the science of embryology. Porque tornaria a própria embriologia impossível. Because this would make embryology itself impossible. No entanto, como esta pertinência do feto à espécie dos seus genitores é um pressuposto da embriologia. However, since the pertinence, the belonging of a fetus to the same species of its engenders, or father and mother, is a presupposition of the science of embryology, ela não pode ser ao mesmo tempo um resultado da pesquisa embriológica. This reality cannot be at the same time a result of embryological research. Ou seja, uma ciência não pode provar os pressupostos que a fundamentam. In other words, a science cannot prove the presuppositions or the assumption that found upon which the science is founded. Ou seja, a autoridade desta ciência não pode ser alegada em defesa desses pressupostos. That is to say, the authority of science cannot be claimed or alleged in defense of those presuppositions. Ou seja, a autoridade científica está livre para negar as próprias condições da sua existência. In other words, scientific authority is free to deny the very conditions that make this authority possible. Ou, dito de maneira pior ainda, uma ciência pode negar livremente os seus princípios. Put in a much worse way, the science can deny its own principles. Na medida em que esses princípios não podem ser provados, as long as these principles cannot be proven. Ou seja, não há nenhum princípio fundante das ciências. There is no founding, in other words, there is no founding principle of sciences que possa ser objeto de prova por essa mesma ciência. There is no founding principle of science that can be proven or matter of proof by the science itself. Porque esses princípios são princípios gerais da racionalidade. Because those principles I'm talking about, they are general principles of human rationality. Que não pode ser, quer ser provados pela própria lógica. Rationality, principles that cannot be, cannot even be proven by logic itself. Mas que, evidentemente, uma vez negados, but these principles once denied, tornam toda a atividade científica puramente irracional. Once denied, they make all possible scientific activity purely irrational. Por exemplo, os geneticistas afirmam que não há muita diferença entre um bebê e um macaco. For instance, geneticists state that there is not much of a difference between a baby and an ape. É claro que se nós perguntamos por que eles começaram a estudar isso, foi porque eles viram alguma diferença. Of course, but if we ask asked them, why are you so interested in studying this problem? Well, the answer is, it's precisely because they noticed that there is some difference between an ape and a baby. Mas como, em seguida, essa diferença não pode ser atestada por meios especificamente genéticos? But as this difference cannot be verified by specifically genetic methods or means, ela passa a ser negada. This difference comes to be denied. Essa negação não se limita nos seus efeitos ao campo da genética? This denial I'm talking about is not confined to the field of genetics. Ela se alastra pelo campo moral, educacional, psicológico, cultural, etc., etc. It becomes widespread or it becomes spread all over the moral, the field of morality, cultura, educação, etc., etc. Culture, education, etc. Ou seja, ao campo da experiência humana em geral. In other words, the denial becomes widespread or spread all throughout the field of human experience in general. De onde a genética tinha extraído inicialmente a diferença que motivou a investigação? But it was from this general field of human experience that genetics derived that first difference that allowed genetics to investigate the difference between a baby and an ape. Isso é um exemplo de que a ideia mesma de autoridade científica ela é fraudulenta na base. And this is an illustration of the fact that the very idea of scientific activity, autoridade, da autoridade. Scientific authority is fraudulent at its base, at its foundation. A ciência precisa da ideia dessa autoridade. Science needs this idea of authority. Porque é isso que possibilita a sua existência como fator econômico social. Because it is this authority that makes science possible sociologically and economically speaking. Se a ciência não tivesse autoridade e prestígio, ninguém alocaria tremendas verbas para a pesquisa científica e não estaria disposto a pagar tantos cientistas. In other words, if science had no didn't have so much prestige. Nobody would be willing to allocate or give so much funding to scientific research and to hire and pay so many scientists. Mas essa autoridade ela é incompatível com qualquer pretensão de limitá-la ao campo específico daquela ciência. But this authority is incompatible with any intention of limiting this authority to the specific field of a particular science. Se, por exemplo, a autoridade da genética se limitasse ao campo da genética, ela não seria a autoridade da genética. In other words, if the authority of genetics were or was only the authority of genetics, ela não seria autoridade. This authority would be no authority at all. Se ela não se alastrasse para o campo da cultura, da pedagogia, né, da psicologia, etc., etc., if this authority didn't expand or spread through the field of culture, education, etc., ela pareceria uma atividade irrelevante. If this authority didn't spread or expand to all those other fields, this authority would look to us as irrelevant. Como uma espécie de clube de aficionados. This authority would look like the authority of a club of aficionados. E ninguém daria verbas para a pesquisa genética. And nobody will ever give any funding to genetic research. Por outro lado, como a ciência se autodefine como uma atividade cognitiva em permanente revisão, on the other hand, science defines itself as as an activity of perpetual self-criticism and self-review, que tem por definição de estar livre para negar amanhã o que afirmava na véspera, an activity that by definition is free to deny today that which is believed the day before. Isto implica necessariamente a renúncia a toda autoridade social. Well, this freedom and this attack of self-criticism implies, naturally implies the abandonment to of any, giving up of any claim on social and public authority. Ninguém votaria num candidato que só prometesse fazer o que lhe desse na cabeça amanhã ou depois. For instance, nobody would ever vote for a candidate that only promised to do whatever crossed his mind in the future. Exceto no caso de Tiririca, evidentemente. Que ele... A propaganda dele consistia em dizer que ele não sabia sequer o que era um deputado. Well, an exception has to be made for Brazilian congressman Tiririca. A propaganda era assim: vocês sabem o que é um deputado? Não, eu também não, mas quando eu chegar lá eu conto para vocês. This congressman, the campaign of this Brazilian congressman was based upon was something like this. He would ask his possible voters, do you know what a congressman does? No? Neither do I. So vote for me and I will find out and tell you about it. Então isso quer dizer que a vida imita a piada. In this sense, life imitates the funny joke. E toda autoridade científica é baseada precisamente nisso. And all scientific authority is precisely based upon this. Acreditem em mim. Believe, that is to say, as those scientists would tell you, believe in us. Que quando eu descobrir alguma coisa eu lhe contarei. Believe in us scientists that when we find out something, we will tell you about what we have found out. E isso investe o cientista de autoridade desde aquele momento. And this trick, this promise, gives scientists authority. Não no futuro, mas desde aquele momento. Not in the future, but in the present. Isso quer dizer que a autoridade científica se baseia no mesmo princípio de inversão de tempo que fundamenta a mentalidade revolucionária. In other words, scientific authority is found upon the same principle of inversion of time that is one of the traits of the revolutionary mentality. Ou seja, a pesquisa científica, na prática, ela só pode acontecer. In other words, scientific research in practice can only take place. Se você estiver disposto a aceitar qualquer resultado que você descubra. If scientists are willing to accept or acknowledge any result they may find out. E mudar de ideia no dia seguinte, se ele quiser. And change if scientists accept this possibility and they accept that they may have to change their mind once they have found out what they found out. No entanto, a aposta numa explicação científica. However, a aposta pública. Public bet on scientific authority, com base em descobertas futuras ou hipotéticas. This, a bet that is founded upon on hypothetical future discoveries that are to be made by science. É uma das bases mais fortes da autoridade científica presente. This bet is one of the strongest foundations of the authority of science in the present. Você veja que quando Charles Darwin publicou a teoria da evolução, em primeiro lugar. For instance, when Charles Darwin published his book on the theory of evolution, ele confessou que os registros fósseis não confirmavam de maneira alguma a sua descoberta. He acknowledged that the fossil records didn't confirm his discoveries at all. Mas que haveriam de fazê-lo no futuro. But he claimed that in the future fossil records would confirm his discoveries. Não confirmaram até hoje. But the fact that the fossil records have not confirmed Charles Darwin's discoveries to this day. Mas nesse meio tempo, a teoria da evolução já alcançou uma autoridade tremenda. But in the meantime, the theory of evolution has already reached or reached a tremendous authority. E essa autoridade se alastrou imensamente para além do seu campo originário. And the authority of the theory, the theories of the theories of evolution authority has spread to many other fields than the original field of biology. Não há campo da fenomenalidade humana e animal. There is no field of human and animal affairs and phenomena. Para o qual não haja uma explicação evolucionária. There is no field to which there is no biological and evolutionary explanation. Isto vai desde fenômenos de grande escala da natureza até detalhes da conduta individual. And this evolutionary explanation encompasses not only phenomena of grand scale phenomena of nature of a grand on a grand scale, but also phenomena or minute details of human behavior. Há uma explicação evolucionária de por que você gosta de certas pessoas e não gosta de outras? For instance, there is out there an evolutionary explanation for why you like one person and don't like another person. Por que você se veste de certa maneira e não de outra? Why there is an evolutionary explanation for why you dress in one way and not in another way. E por que você vota em Barack Obama e não em Mitt Romney? And why you vote for Barack Obama and not you don't vote for Mitt Romney. Qualquer teoria científica, any scientific theory, tão logo posta em circulação, as soon as it is published, as soon as it is placed in circulation, as it is published, ela funciona efetivamente como meme no sentido do professor Richard Dawkins. So, any scientific theory functions or behaves exactly as a meme in the sense that Professor Dawkins described what defined a meme. Ou seja, como uma unidade autorreplicante que se reproduz ad infinito. They say, as a unity, a self-replicated unit that reproduces itself ad infinito. E desencadeia consequências históricas absolutamente formidáveis. A unit that self-replicates and triggers historical consequences of desencadeia consequências históricas absolutamente formidáveis. Sem que haja nenhuma possibilidade de controlar esse processo. And there is no possibility for us or for anyone to have control over this process. Exceto no início dele. Except at the very beginning of the process, na seleção de quais as ideias que serão publicadas e quais as que não serão. When there is a selection, the selection of what ideas will be published and what ideas will not be published happens. Mas é claro que a própria natureza autorreplicante dos memes, but of course that the very self-replicating nature of memes, torna irrelevante qualquer discussão racional a esse respeito. Makes any rational discussion about it irrelevant. Então, isso quer dizer que a promessa do início da ciência moderna, that is to say, the promise of the beginnings of modern science, the promise made at the beginning of modern science, de colocar o mundo sob o controle da razão humana, according to which the world will be placed under the control of human reason, terminou no império da total irracionalidade. This promise ended up in the reign of da irracionalidade total. Of absolute irrationality. E essa é a situação em que nos encontramos hoje. And this is the situation where we find ourselves today. evidentemente, não há nenhuma possibilidade de nós interferirmos nesse processo. Of course, there is no possibility of, for, there's no way we can intervene or interfere with this process. Tudo o que nós podemos fazer é observá-lo. All we can do is observe it. E tentar até uma certa medida possível. And, all we can do is observe it and attempt to a certain extent. Impedir que ele se torne o fator estruturante da nossa própria personalidade. And attempt to keep this process from becoming an extracting factor of our own personality. Nesse sentido, é muito importante que nós desenvolvamos contra a mitologia coletiva, por assim dizer. And in this sense, it's very important that we develop against this collective mythology. O senso do fato concreto. It is important that we develop a sense of, concrete facts. E o senso de responsabilidade da testemunha solitária. And the sense of responsibility of the solitary witness or testimony. No sentido de que não adianta todos dizerem alguma outra coisa. In the sense that it doesn't não adianta todos dizerem alguma outra coisa. In the sense that it doesn't matter if if everybody else says something else. Porque você viu efetivamente o que se passou. It doesn't matter if other people say anything else, because the fact is that you saw what you saw as it really happened. E você não se deixa pegar naquela armadilha do Groucho Marx. And you don't fall, you're not a victim of that, you know, famous trap created by Groucho Marx. Você vai acreditar em mim ou nos seus próprios olhos? When he asked, when Groucho Marx asked somebody else, are you going to believe in me or in your own eyes? O problema de acreditar nos próprios olhos. The problem of believing in your own eyes é que os olhos são seus individuais. Is that your own eyes are your only yours, are your individual own eyes. E a linguagem na qual você fala é coletiva. Your own eyes belongs to you as an individual, but the language you use is a collective language, the language belongs to a community. De modo que, em geral, nós só temos instrumentos para dizer aquilo que já foi dito. Só temos meios para dizer aquilo que já foi dito. We only have means to say, those things which already have been said. E não temos uma linguagem personalizada para expressar as nossas próprias impressões. And we don't have a personalized, individualized language to express our own impressions. Isso quer dizer que sem uma certa dose de criatividade linguística, this means that without a certain amount of linguistic creativity, você não poderá se opor ao consenso dominante. You will not be able to oppose any dominant consensus. Porque pouco importa o que você veja. Because, it doesn't matter what you see. Você vai ter que dizer a mesma coisa que os outros dizem, porque é a única coisa que você sabe dizer. You end up having to say what other people see, because this is the only thing you know how to express or to say. Eu me lembro que o Prêmio Nobel de Literatura, Saul Bellow. I remember Nobel Prize laureate Saul Bellow. Que dizia que os intelectuais têm por função repetir a ideologia coletiva. Saul Bellow used to say that intellectuals, the role of intellectuals is to repeat, replicate collective ideologies. Mas que a função dos escritores é expressar as impressões autênticas. As opposed to writers whose function, whose role is to express, to give expression to authentic impressions. Mas evidentemente nenhum de nós é Saul Bellow. But quite obviously, none of us is Saul Bellow. E nossas capacidades expressivas são limitadas. And our expressive skills and abilities are quite limited. De maneira que uma boa parte desta luta que eu estou tentando descrever, in such a way that a good deal of this battle, of this fight I've been trying to describe, se passa num terreno linguístico ou literário. A good part of this battle occurs in the in a linguistic or literary battlefield. No sentido que o escritor inglês Martin Amis, in the sense that British writer Martin Amis definiu como a luta contra o clichê. He says that he defined this battle as the battle or the struggle against cliché. Clichê, o slogan, o chavão, o lugar comum. Clichés, slogans, common places. E é evidente que quando você usa uma linguagem personalizada, você não pode contar com a compreensão automática do seu público. You cannot count with the automatic, the immediate understanding or comprehension of your audience. E quando eu digo público, isso pode se referir inclusive ao seu círculo de amigos, à sua família, etc, etc. And when I say audience, audience in this case means even your family or your intimate circle of friends, or circle of intimate friends. Então, evidentemente, isso cria para cada um de nós. And obviously, this situation creates for each one of us uma tensão entre o desejo de permanecer próximo à raiz das nossas impressões pessoais, it creates a tension between our desire to be close to the realm of our personal, até a próxima raiz das nossas impressões pessoais, close to the roots of our personal impressions, e o desejo de aprovação, de afeição, etc. Between this desire and the desire of being approved by others, of being liked by others. É claro que este problema da aprovação é muito mais intenso na juventude do que na idade madura e feliz. Of course, that the problem of being approved by other people, of the desire of being approved by other people, is much more intense when you are a teenager, at a young age. Porque para a pessoa jovem, a aprovação dos outros é uma das bases da sua segurança pessoal. Because for a young person, being approved by other people is one of the foundations of his own personal security, psychological security. Mas evidentemente esse é um problema que se resolve por decurso de prazo. But this problem of approbation by other people is a problem that goes away as time passes. Então, evidentemente, esse problema do testemunho pessoal, so, quite obviously, the problem of personal witness se torna cada vez mais difícil de lidar. Becomes more, because ever more harder to be dealt with. Porque o próprio progresso dos meios de comunicação faz com que a opinião coletiva se forme muito rapidamente. This advancement makes that collective opinion be formed very quickly. E tenho ficado espantado com a velocidade cada vez maior. And I sometimes I find myself amazed at the velocity or the speed com que crenças novas, a velocidade com que crenças novas, the speed with which, new beliefs, na maior parte dos casos totalmente injustificadas, new beliefs which in the majority of cases are unjustified beliefs, se arraigam na mentalidade coletiva como se fossem crenças milenares. These new beliefs get ingrained the public mentality as if they were thousands of years 7 years old beliefs. E fossem realidades que jamais tivessem sido questionadas. And as if they were realities that have never been questioned by anyone. O que significa que nós temos que nos preparar para nas próximas décadas? It means that we have to prepare, get ready, or get prepared for the next decades. Vivendo uma espécie de ambiente alucinatório. We have to get ourselves ready because prepare to live. Get ourselves prepared to live in a kind of hallucinatory environment. Sem nos deixarmos impressionar muito por isso. We have to be ready for that without us being without us allowing ourselves to be become very impressed by this hallucinatory environment. Pode haver alguma esperança de que a própria evolução interna da autoridade científica a jogue contra ela mesma? This evolution turns itself against itself. E acabe revelando a natureza puramente política do seu fundamento. And ends up, this evolution ends up revealing the political nature of its own foundation. Isso acontece claramente no debate sobre aquecimento global. And this clearly happens in the debate about global warming. Onde aquilo que eu chamo de ambiente alucinatório. And this debate, that which I call a hallucinatory environment, chega ao ponto de que uma crença que é proclamada universalmente por todo o establishment, this hallucinatory environment comes to gets to a point in which a belief that is accepted by all the establishment. All the establishment, político, científico, econômico, all the political, scientific and economic establishment, que é aprovado por toda a mídia, a belief that is approved and accepted by the whole of the media, que é aplaudido universalmente, that is applauded, universally applauded, seja vendido com o título de uma verdade inconveniente. This belief that is accepted by all these people is sold by them as an inconvenient truth. Como se fosse uma descoberta individual renegada por todo o establishment. As this truth were an individual discovery denied and not accepted by everyone. Ou seja, o próprio prestígio residual, vamos dizer, da iniciativa individual isolada. That is to say, the very prestige of isolated individual initiative é usado de maneira inversa. Has been used or is being used in a reverse way or in a inverse way. Então, é evidente que aí nós estamos no pleno reino da nova língua do George Orwell. So, it's quite obvious that given that situation, we are right in the middle of the reign or the kingdom of the newspeak, as George Orwell puts it. E não é fácil você se adaptar a isso. And it's not easy for us to adjust or adapt ourselves to this new situation. Então, vamos fazer uma pausa. Daqui a pouco continuamos, tá? Então, eu acho que com isso nós encerramos a parte dispositiva, tanto do curso Conhecimento e Moralidade, quanto desta aula do seminário em particular. Então, vamos abrir aqui para perguntas. Anyone has any questions about what we've been talking to? Dá para falar mais alto? Não, ela pode, o registro fóssil pode ser usado num sentido como no outro. Você não tem uma prova definitiva. Isso é, o que serve de argumento a favor serve também de argumento contra. É tudo ambíguo. No momento não, isso aí seria muito complicado fazer agora. Mas, em princípio, você vê o seguinte. Quantas formas transicionais você precisa para atestar a passagem de uma espécie a outra? Bom, isso aí a gente entra no campo do neodarwinismo. O neodarwinismo não acredita, vamos dizer, em mudanças progressivas. É. Bom, mas isso é apenas possível, não há nenhuma prova de que seja assim. Mas note bem, se você fala de mudanças abruptas, tá certo? Qual é a prova da mudança abrupta? Se encontrar um fóssil assim, depois outro fóssil transformado, não prova que houve uma mudança abrupta. O parentesco entre os fósseis já é uma coisa altamente conjectural. Se você acha um fóssil na China e outro fóssil do Paraguai, e você diz que está aqui a prova de que houve uma mutação. É sempre assim. Bom, isso quer dizer que uma teoria, para se sustentar, precisa de outra teoria, que precisa de outra teoria, que precisa de outra teoria. Então, tudo isso é altamente sujeito à controvérsia. A realidade da coisa é a seguinte, ninguém sabe se a tal devolução aconteceu ou não. Ninguém. Eu não sei e ninguém sabe. Quem afirma está errado, quem nega também está errado, porque o negócio é apenas um imenso ponto de interrogação. Eu acho possível que tenha havido devolução e possível que tenha havido alguma outra coisa. O único argumento que existe em favor da teoria da evolução é que não há outra teoria explicativa. Né? Eu digo, bom, esse tipo de argumento se baseia na hipótese de que só existe aquilo que a ciência sabe. Quer dizer, a inexistência de uma outra teoria não prova a veracidade da existente. Quer dizer, isso tem um valor retórico no máximo. Quer dizer, se você estudar a teoria da argumentação, você vai ver que isso aí não passa de argumento de verossimilhança. Né? Quer dizer, e o apelo constante a argumento de verossimilhança tem caracterizado a autoridade científica há muitos anos. Então, isso quer dizer, se você diz, olha, aqui tem uma teoria, aqui tem os fatos que a comprovam. Digo, bom, peraí, mas aqui tem uma teoria. E aqui tem uma outra teoria que, se juntada com essa, juntada com uma terceira, tá certo? E com outra, assim por diante, bom, vai chegar lá, sem sombra de dúvida. Então, pequenas evidências que você encontra ao longo do caminho, por exemplo, a evidência de um inseto que tem trazido de uma pomar para outro pomar, onde você não tinha uma ligação fluxo-gênico, foi documentado e mutou para outra. Não, mas isso aí dá uma microevolução, micro isso aí... Sim, é microevolução, mas você tem essas evidências. Então, eu posso dizer que essas pequenas evidências elas são usadas para suportar todo um edifício de ideias que, na verdade, não se suportava... Claro que pode ter alguma outra explicação. Ou talvez não tenha explicação nenhuma. Quer dizer, por que supor que nós sempre temos que ter uma teoria que explique tudo? Por que não pode coexistir com a dúvida? Qual é o problema? É porque você tem milhares de carreiras que estão fundamentadas nisso. E que, se houver a dúvida, pode ser que diminua as verbas de pesquisa. Somente esse é o problema. A certeza não é uma característica humana? A busca sim, mas se você já, se na própria fundamentação do método científico, você já disse que não existe certeza, existem somente teorias mais adequadas ou menos adequadas, tá certo? E ao mesmo tempo você quer afirmar taxativamente a certeza de uma, mesmo sabendo que ela se baseia numa infinidade de conjecturas, então você tem aí uma contradição completa. Na física quântica é o contrário. Ela, na verdade, ela não é uma teoria. Ela somente é aglomerada de fatos comprovados. Fatos, vamos dizer, fatos estatísticos, é verdade, porém, comprovados milhões de vezes. Tais partículas comportam-se assim, assim, assim. Ponto final. Isso é tudo que nós sabemos. Então, a física quântica não é uma teoria. Não é isso? Ela é uma descrição de certos fatos, os quais não trazem em si nenhum princípio dessa própria inteligibilidade. Ao contrário, eles suscitam mais dúvida e mais... O caso da evolução seria o contrário. Mas você tem uma estrutura racional enormemente complexa para sustentar aquilo. Não que seja ilegítimo fazer isso. Claro que é legítimo montar a teoria que você quiser. Tá certo? Mas é preciso entender, mas é que o nível de credibilidade da coisa não passa do nível retórico. Parece que é assim, mas visto de outra maneira, parece que é outra coisa. Sim, mas esta é a noção fundante da própria ciência, tá certo? Porém, em que medida isso é compatível com a existência de uma autoridade científica? Quer dizer, você poderia dizer, vamos dizer, a ciência poderia ter, no máximo, a autoridade de um exemplo pessoal, tá certo? Exemplo de idoneidade, etc., etc., que seria inerente à pessoa de certo cientista. Isso é o máximo. Mas, veja, um exemplo de idoneidade não quer dizer confiabilidade absoluta. Tá certo? Então, nem para a igreja. Esse, não, esse... O dogma não transfere sua autoridade para ninguém. É? Tanto que a autoridade do Papa se limita à proclamação do próprio dogma, que ele não pode inventar, tem que ser o dogma anterior. Então, é o seguinte, o Papa só tem o direito de proclamar que ele já foi proclamado antes. Tá certo? E dentro de um limite muito estrito, você pode contestar o Papa em tudo, e não tem um Papa que não tenha sido contestado milhares de vezes, tá certo? Dentro da própria igreja, isso é normal. Quer dizer, a ideia que o pessoal hoje faz do que seja conhecimento dogmático é uma ideia absolutamente fantasiosa. Esquecemos. Não consigo resumir nem a pergunta. Esqueçamos essa parte. Em termos dialética, nessa linha do curso de conhecimento e moralidade, ele pode ter duas acepções muito distintas aqui, né? Uma como método, composição de hipóteses, de técnica, e outro como uma, vamos dizer assim, uma dialética de vivências, né? Você dilatar os seus instrumentos cognitivos. Sim, a dialética pode ser, o termo dialética pode ser usado para designar o método ou a própria substância do processo que você está descrevendo. É um processo no qual não haja elementos opostos em luta, não pode ser descrito dialeticamente. Você não pode dizer dialeticamente uma conta de 2 mais 2. Não há elementos conflitivos internos, né? Peraí, eles estão conversando ali. Para falar, quem quiser falar, fala para todo mundo ao mesmo tempo. Dá um tempo que eu não estou pensando nisso. Eu só respondo a questão, assim, é que eu vejo dentro da dialética como vivendo a tensão de opostos, um aspecto moral muito grande, né? Você conseguir trabalhar isso dentro de você, sem necessariamente ficar só o pulo. Não, aí você está falando do terceiro sentido da palavra dialética, que é o seu processo cognitivo. Bom, isso foi a pergunta dele depois. A question is, was if in the context of this course, whether dialect, the word dialect or the term dialect has two different meanings. First meaning is dialect is as a confrontation of several possible hypotheses to explain a certain phenomenon. The second is dialectics as the very substance of the phenomenon investigated, in the sense that this phenomenon has internal contradictions, it's constituted by opposition. So in the sense the phenomenon itself is somehow dialectical. And he asked about a third sense of dialectics, which is, he said, well, but I see that there is a moral element to it, to dialectics, in the sense that the investigator, the scientist or the philosopher has to deal with his own internal contradictions and oppositions when investigating a certain subject matter. É como se tivesse dito um sentido lógico da palavra, um sentido ontológico, um sentido psicológico. There is three possible senses for the term dialectics: a logical sense, an ontological sense, and a psychological sense. Ou seja, a lógica é um método de investigação, tal como descreveu Aristóteles. Logical sense is dialectics is understood as a method for investigation of any subject, such as Aristotle described. A dialética como estrutura do próprio processo que você está descrevendo, na medida em que ele se constitui de conflitos internos. The ontological sense, according to the ontological sense, dialectics is the structure of the process you are investigating, provided that this process is constituted by internal oppositions or conflicts. E a dialética como descrição do próprio processo cognitivo, na medida em que ele é constituído de conflitos. And the third sense, psychological sense, according to the psychological sense, dialectics means the very process of knowing, in the sense that this process is also constituted by conflict. Mas eu acho que no uso corrente, quase que instintivamente, as pessoas percebem qual desses três usos está sendo empregado. But I think that when you use this word, então, mesmo quando você lê Karl Marx, está claro, quando ele está falando, vamos dizer, da dialética materialista em si, ou quando está descrevendo um processo histórico dialético. Even when you read Karl Marx, for instance, you can easily realize when he is talking about his theory of dialectical materialism, or when he's talking about a historical process that is dialectical in itself. Como também existe uma dialética entre essas duas coisas, quer dizer, a aplicação do método dialético materialista ao processo materialista dialético da história não é automática, ela é também dialética. And of course there is dialectics between the application of the dialectical materialism to the process of history and the process of history itself, which consider as a dialectical materialist phenomenon. So there is the application of the theory to the historical phenomena is also a dialectical process. It's not something that can be done automatically. E uma coisa que é notável nos autores marxistas é que, em geral, eles estão conscientes desses vários planos da dialética. One thing that is remarkable about Marxist authors is that they are, in general, aware of the difference of these meanings of dialect. E é por isso que esse pessoal liberal e conservador, em geral, foge de ler os autores marxistas. And that's the reason why classic free market liberals, libertarians and conservatives in general, they avoid reading Marxist authors. Eles não são capazes de acompanhar essas sutilezas. They are not able to follow all those subtleties of a visão materialista marxista da história esteja fundamentalmente errada, even though the Marxist dialectical, even though Marx, the Marxist dialectical materialism is fundamentally wrong, eles desenvolveram essa técnica de uma maneira notável, né? Marx's authors have developed the dialectical technique in a most remarkable way. De certo modo, é a arte da língua dupla. Dialectics is the art of the double speak. Que funciona porque, na verdade, na realidade objetiva, as coisas também têm uma ambiguidade. And in general, dialectics works because in reality, things usually have things are usually ambiguous. E não adianta você acusar o outro de estar usando uma língua dupla, porque para entendê-lo você também tem que pensar numa língua dupla. And it's pointless to accuse or to blame someone, to accuse someone of being of employing double speak, because in order for you to understand what this other person is saying, you also have to use dialectics, some sort of double speak. Bom, muito bem. Então, eu estava descrevendo esse ambiente alucinatório no qual nós estamos entrando assim, em escala mundial. So I was, describing this hallucinatory environment, this worldwide hallucinatory environment that is beginning to, is already taking place. O que coloca para nós a necessidade de nós termos uma firme referência de quanto à estrutura da realidade. And this reality, this phenomenon, causes us the need to have a firm reference, a stable reference as to the structure of reality. E nesse sentido, você pode apelar à experiência universal humana. And in this sense, we can have resort to a universal human experience. E apreender quais elementos da estrutura da realidade foram percebidos uniformemente em todas as culturas e civilizações, sem exceção. No sentido de que a autoridade coletiva de um consenso pode ser facilmente impugnada por outro consenso maior. Can be easily refuted or denied by an even larger consensus. Se você for colocar apenas a sua visão individual contra um consenso que está vigente na sua sociedade, if you try to oppose your own individual view against a consensus that is enforced in a certain society, você vai ficar tão isolado que você vai acreditar que o louco é você. You will probably become so isolated that you, you will end up believing that you are insane and not the consensus. Mas acontece como esses consensos modernos, eles se formam e desfazem muito rapidamente. But it so happens where since these modern consensuses, they are formed and they are dissolved very quickly. Ele se reduz a nada quando você o confronta com aquilo que todos sempre, em toda parte, sempre acreditaram. Because they form themselves so quickly, they are reduced to nothing when you confront these modern consensuses to those things that everybody, everywhere, always believes. É claro que este consenso universal, por exemplo, ele é um pouco difícil de expressar. Of course, this universal consensus, so to speak, is a little bit difficult to be expressed. Porque você tem que achar, André, uma linguagem comum entre as várias linguagens nas quais ele se expressou ao longo do tempo. For the reason that you have to find out that common language, a language that is common to all the different languages in which this consensus has been expressed throughout history. Porém, pelo menos no século XX, a filosofia criou os instrumentos para isso. However, at least in the 20th century, philosophy created adequate tools to express this consensus. Isso quer dizer que a experiência universal, vamos dizer, direta do impacto da realidade. This means that the universal experience of direct impact of reality pode ser expressa em linguagem de hoje sem muita inexatidão. This experience can be expressed in nowadays language without much of a lack of precision. É claro que isso supõe uma certa capacidade que você tem de transitar entre as linguagens das várias épocas e culturas. Of course, this presupposes a certain ability that you going from one a linguagem de uma cultura para outra em várias épocas. Going from the language of one culture to another culture in different times and in different places. Mas esse trabalho já praticamente está feito. This job has already been done practically. Pela história comparada das religiões. For instance, a comparative history of religions has done. História das culturas, etc. And the history of cultures also has done this job. Ou seja, hoje você tem elementos para você entender na linguagem de uma cultura o que a outra está dizendo. That is to say, today we have elements, instruments to understand in the language of one culture what another culture has said or said. Reservando a parte da os elementos intraduzíveis. Mesmo quando o elemento é intraduzível, você pode compreendê-lo. Even those untranslatable elements can be understood. Even if they are untranslatable, they can be understood. Quer dizer, entre os sistemas simbólicos das grandes, das várias culturas. That is to say, among the symbolic system of the various and several cultures. Não há tradução perfeita. There is no perfect translation. De um a um. From one system to another system. Mas você sempre pode subir um pouco na escala da abstração. But you can you may always have the possibility of going up a little bit on the scale of abstraction. E criar um terceiro conceito que abranja dialeticamente os dois primeiros. And create dialectically create a concept that and create a concept that dialectically encompasses concepts from two different cultures. Por exemplo, o que os chineses 3 ou 4 mil anos atrás queriam dizer com o Tao. For instance, what the Chinese meant by Tao 3 or 4,000 years ago. E o que os gregos entendiam como logos ou como dike. And what the Greeks understood by logos ou dike. Logos or dike. Nós entendemos que esses conceitos não se correspondem exatamente um ao outro. We understand that both logos and tau do not have a direct correspondence, exact, a precise correspondence. Mas nós entendemos que existe uma experiência genericamente humana que está por trás desses dois. But we understand that there is a generic human experience that lies underneath both. E sempre nós podemos tentar exprimir os símbolos de uma cultura mediante símbolos da outra. Desde que nós saibamos o jogo dialético que tem entre as duas. As long as we know the dialectical interplay that there is between these two cultures. Então, nesse sentido, existem alguns elementos que nós podemos dizer que são universais. In this sense, there are a number of elements that we can say that they are universal elements. No que diz respeito à experiência humana da estrutura geral da realidade. Regarding the experience of the human experience of the structure of reality. E no sentido a alguns símbolos criados por algumas culturas. In this sense, there are some symbols, a number of symbols created by some cultures. Que funcionam como chave para todas elas, de algum modo. There are some symbols that function as keys to all those cultures. Um deles é o Aperon, de Anaximandro. One of these symbols is Anaximander's Aperon. Não existe nenhuma cultura que ignore o Aperon. there is no culture that no culture has ever ignored the existence of an apeiron. E apeiron significa que nós vivemos como dentro de uma bolha. And apeiron, the concept of apeiron means that we live as though we live inside of a bubble. Que é o conjunto dos nossos conhecimentos, que é o universo conhecido. And this bubble means the known universe, the whole set of human knowledge. E que essa bolha boia na superfície de um oceano de desconhecido. And this bubble is floating on an unknown universe. Isso é experiência universal. This experience is a universal experience. Ou seja, a realidade se constitui de uma zona luminosa dentro de uma zona obscura. That is to say, reality consists in a luminous zone which is placed within a obscure dark, uma zona maior ainda de obscuridade. Which is placed within a larger and larger zone of obscurity. Todas as culturas sempre souberam disso. All cultures have always known about this. Expressando isso de diferentes maneiras. Of course, different cultures have expressed this in different ways. Por exemplo, o próprio fato de que nós descrevamos o universo conhecido como um círculo ou como uma esfera. For instance, the very fact that we depict the known universe as a circle or a sphere. Que implica, então, um dentro e um fora. A depiction that therefore implies the existence of an inside and an outside. Ou seja, ninguém descreve o horizonte do mundo conhecido como um triângulo, por exemplo. For instance, no culture, nobody has ever depicted the horizon of the known universe as a triangle, for instance. Mas o símbolo do círculo é universal nesse sentido. The symbol of a circle is universal in this sense. Por outro lado, também não há cultura que não saiba que os limites entre o conhecido e o desconhecido são móveis. And also, in addition to this, there is no culture has ever ignored the fact that the limits, the boundaries between what is known and what is unknown, these boundaries are movable, changeable. Ou seja, há coisas que você descobre, há coisas que você esquece. In other words, there are things that you know and you find out, and there are things that you forget about. Não há nenhuma civilização que ignore isso. No civilization has ever ignored this. Também nenhuma ignorou que a zona do desconhecido não se define só pelo nosso conhecimento, mas ela tem desconhecimento, mas ela tem uma presença efetiva, ela é uma realidade. Also, no culture has ever ignored that the zone of the unknown is not only defined by the fact that we don't know anything about it, but the zone of the unknown has a presence, has an effective reality. E como tal, ela é uma força ativa também. And as such, as an effective, an actual reality, this zone of the unknown is an active force too. Ou seja, não somos só nós que penetramos dentro da zona do desconhecido e descobrimos alguma coisa. So, it is not only us that penetrate this zone of the unknown and find out something that we didn't know. Mas o desconhecido também se mostra a nós, ou seja, acontecem coisas que não tinham acontecido. But it's not only us, or it's not only we that penetrate the zone of the unknown and find out things that we didn't know, but the unknown shows itself to us. That is to say, there are things that happen that we are not expecting, that we didn't know that it could happen. Ou seja, esse desconhecido, ele está presente, de certo modo, dentro do próprio conhecido. So, in a certain sense, the unknown is present within the known. Existem sempre rupturas entre uma coisa e outra. Há zonas de abertura entre uma coisa e outra. And there are intersections of zones of opening between the known and the unknown. Esses fenômenos que nós chamamos de milagres. phenomena like those we call we are used to call miracles, ou a revelação, a profecia, or, revelation or prophecy, estão justamente nessa zona de abertura. They lie exactly in this zones of opening, of intersection between the unknown and the known. E por isso mesmo, eles constituem a medida máxima, medida extrema do nosso conhecimento. And for that very reason, they constitute, this phenomena constitute the extreme measure, the extreme limit of our knowledge. Isto é absolutamente universal, está presente em todas as culturas. And this is a reality that is absolutely universal, it is present in all cultures. Na nossa também? Including ours. Então, mesmo quando aparece sob forma caricatural, even when this phenomena appear in a caricatural form, de UFOs ou deuses astronautas, as for instance, when they appear in the form of UFOs of alien gods, essas formas caricaturais, these caricatures, caricatural forms, elas nascem como um efeito colateral, they are side effects, they are born da tentativa de delimitar a realidade conforme a zona já dominada pela ciência. E de descrever o desconhecido como um efeito apenas da nossa ignorância. Side effect of an attempt made to describe the unknown only as an effect of our ignorance. O que é uma burrice que nenhuma cultura anterior jamais cometeu. And these attempts are a stupidity that no previous culture has ever made. Todas entendiam que o Aperon existe em si mesmo. In other words, all other cultures, previous cultures, understood that the Aperon existed in itself. Não é a nossa ignorância que o cria. That is to say, the Aperon is not created by our ignorance. E ele não pode ser totalmente removido jamais. And in this sense, the Aperon cannot be completely removed or expelled. Never can be completely removed or expelled. Por exemplo, este é um elemento fundamental da estrutura da realidade que a cultura pública de hoje ignora. Ou seja, vamos dizer, a presença do Aperon, a presença desse indefinido, desse desconhecido, dessa zona de obscuridade, that is to say, the presence of the Aperon, the presence of the unknown, the unlimited, the undefined, this unknown zone of reality, ela é um elemento estrutural da própria realidade. The presence of this element is an structural element of structural element of reality. Assim como também é um elemento estrutural da realidade a presença das zonas de abertura por onde parcelas desse Aperon se revelam a nós. Like the presence of those zones of opening between or intersection between the known and the unknown are also um elemento estrutural da realidade. Of reality. O que significa que fatos como os milagres ou as profecias, which means that facts like miracles and prophecies, são também elementos estruturais da realidade. Are also structural elements of reality. Ou seja, essas zonas por onde algo de um desconhecido que transcende infinitamente o nosso conhecimento se mostra a nós. Let's say those zones where something that comes from que vem da zona desconhecida, something that comes from the unknown zone, se mostram a nós. Something that comes from the unknown zone shows itself to us, não para ser compreendidos, not to be understood by us, mas para ser aceitos como fatos. But to be accepted or admitted as facts, um fato que nós não podemos negar, facts that we cannot deny, mas que por sua própria natureza escapa à nossa capacidade de explicação. But facts in fact that by their own nature escape or go beyond our ability of explanation. O que delimita, o que define, na verdade, a própria natureza da explicação. Ou seja, a existência do inexplicável é uma condição fundamental para que exista a explicação. In other words, the existence of things of the inexplicable, the existence of the inexplicable is a condition, a requirement for the existence of all explanation. Se o ser humano pudesse explicar tudo, não haveria diferença entre a realidade e a explicação. Então isso quer dizer que nenenhuma explicação, nenhum conhecimento pode pretender abarcar a totalidade do real. It means that no explanation, no knowledge can intend or claim to encompass the totality of reality. Porque seria incompatível com a própria existência de uma explicação. Ou seja, as explicações elas lançam luz sobre certos aspectos da realidade. Que se definem pela sua vizinhança com o inexplicável. Áreas of reality that are defined by sharing borders or by their neighboring aspect, by being neighbors of areas that are not known or not explicable. Então isso quer dizer que a mera esperança de uma explicação científica da totalidade do real, ela é autocontraditória. This means that the mere hope of a total scientific explanation of reality is a self-contradictory hope. Por outro lado, nós entendemos que se essa zona do indefinido, do desconhecido, é imensamente maior do que a conhecida, we also understand that if this zone, the, of the unknown, of the undefined, of the unlimited, is hugely larger than the zone of the known, é ela que é o fator ativo do processo. We understand that if this is so, it is the zone of the unknown that is the truly active factor of the whole human, whole process of reality. Ou seja, é o invisível que é o fundamento do visível. In other words, is the invisible that is the foundation of the visible. E não houve nenhuma civilização que ignorasse isso. And no civilization has ever ignored this reality. Exceto a nossa presente. Except our own, except our civilization. E é por isso mesmo que esta crença, vamos dizer, na explicação total, essa esperança da explicação total, ela mesmo na nossa cultura, ela não domina inteiramente. And that's the reason why this belief, this hope in the total explanation of reality, even in our culture, this hope is not entirely prevailing or dominant. Isso quer dizer que uma ciência que foi uma civilização que foi baseada na autoridade do conhecimento científico, ela é necessariamente uma civilização dividida contra si mesma. This means that a civilization that was based upon the authority of scientific knowledge is necessarily a civilization that is divided against itself. E quanto mais se insistir na autoridade absoluta da ciência, mais profunda será a divisão. And the more people insist upon the absolute authority of science, the more divided against itself the society will be. O que, vamos dizer, já é um conflito suficiente para explicar a ascensão do Islã no meio da civilização ocidental. And this conflict itself is enough to explain the rise of Islam within Western civilization. Quer dizer que o apelo, vamos dizer, a disposição de aceitar uma fé dogmática de repente. That is to say, the willingness of people, the willingness, people's willingness to accept a dogmatic faith all of a sudden. Representa um alívio. This willingness represents a relief. De que muitas pessoas precisam até para poder aguentar continuar vivendo dentro dessa civilização. A relief that many people needed by many people because they need to believe in order to survive, to bear, to go on living within the civilization. E note que o Islã se impõe como uma religião. And, we take note that Islam imposes itself as a religion. Sem nenhum apelo ao milagre. Without any appeal to miracles. Então nós podemos dizer que o Islã é a fé dogmática na sua forma pura. So we can say that Islam is dogmatic faith in its purest form. Ou seja, ela alega uma autoridade divina. Islam, this faith, claims a divine authority. Não atestada por milagres nenhums. Not authority not verified by any miracle. E é aceita precisamente por isso. And precisely because of this, this faith is accepted by people. Quer dizer, é, por assim dizer, a autoridade na sua forma pura. This is, so to speak, authority in its purest, in its pure form. Tanto mais avassaladora e tanto mais impositiva. An authority that is as overwhelming and as as overwhelming and as tanto mais poderosa quanto menos tem de alegar em seu favor qualquer fato de ordem miraculosa. As it doesn't have to claim or to argue in its favor any miraculous facts. Então, isso quer dizer que a perspectiva de você viver numa sociedade onde tudo aquilo que não está explicado será explicado no futuro de maneira satisfatória. So the perspective that we have of living in a society where everything that has not been explained will be explained in the future in a satisfactory manner. É incompatível com a própria estrutura da realidade. This perspective is incompatible with the structure of reality itself. E isso pode ser levado até um certo ponto, mas depois vai entrar em crise necessariamente. So we can go on living like this to a certain point, but sooner or later, this perspective, a crisis will be brought about necessarily. E a total renúncia aos valores da civilização ocidental e a adoção repentina do Islã expressa exatamente isso. And the renunciation, the abandonment of the values of Western civilization expresses this. Então quer dizer que é um caos que é levado até um certo ponto onde se torna insuportável. That is to say, there is a chaos that is carried on to a certain point until this chaos becomes unbearable. E o indivíduo que até a véspera não aceitava nenhuma imposição. And a person who until the day before didn't accept any form of imposition. De repente aceita todas. This person who, until the day before, didn't accept any imposition, all of a sudden, he's willing to accept all impositions. E aceita de todos os detalhes da sua vida controlado por uma autoridade religiosa. And he accepts that all the details of his life, all the details of his life, will be controlled by a religious authority. Quer dizer, que é uma espécie de aposta hiperbólica na fé. That is to say, this is a kind of a hyperbolical bet on faith. Olá, você não usou a palavra, mas isso me chama intelectualismo. This question is, you didn't use... Não sei se esse termo se aplica. You didn't use this word, but isn't this intellectualism? You know, I said, I don't know if this... Pode ser. Pode ser, no sentido de a aposta radical na ciência termina com uma aposta radical na religião. Ou você pode usar esse termo intelectualismo se você definir, se você descrever algo como isso, radical bet on science ends up as a radical bet on religion. Esse termo é consolidado, não? This is not a well-known and a large... Mas não necessariamente nesse sentido, né? Not in this sense. Intelectualismo tem outros sentidos históricos também. Intellectualism has, não pejorativos, né? Has other historical sense that are not pejorative, as this sense we're using. Alguma outra? Diga, Farid. I've heard you use the phrase Western civilization a few times tonight and other Don't you think there's something problematic about the phrase, because it's so bound up in Renaissance and Enlightenment ideologies? Is this the phrase we should really be using? Sim, quando você fala civilização ocidental, existe uma ambiguidade. Quer dizer, ou você está falando, vamos dizer, da civilização ocidental desde a sua origem na famosa raiz grega, judaica, romana, até hoje. Nunca fiz a pergunta. Traduz. Ele disse que o Olavo tem usado a expressão civilização ocidental certo número de vezes, essa semana ele usou, e pergunta se esse termo não é tão problemático, uma vez que esse termo implica, uma vez que a civilização ocidental está amarrada, né? Ligada a esse processo da renascença e da modernidade. Sim, então esse termo ele é realmente ambíguo, porque ele pode ser usado ou para designar a civilização ocidental na duração inteira, desde a sua raiz remota. Então, isso é um termo ambíguo, porque esse termo pode ser usado para designar, para descrever a toda a Western civilization desde its birth. Ou para usar sua fase, para designar sua fase especificamente moderna. But you can also use this term to describe the specifically modern stage of Western civilization. Que às vezes se apresenta como coroamento e resultado de todo o desenvolvimento anterior, e às vezes se apresenta como a sua negação, e às vezes como as duas coisas ao mesmo tempo. Sometimes presents itself as the crowning of all the previous stages, and sometimes it presents itself as a denial of the previous stages, and even sometimes it presents itself as a combination, a mixture of both denial of the previous stages and the crowning of the previous stages. Mas aí não se trata de uma ambiguidade do termo, e sim uma ambiguidade da coisa mesma. But in this case, in all these cases, what I mean is that there is the ambiguity is not in the term Western civilization itself, but lies in the phenomenon we are talking about itself. Não há nada errado em você usar um termo ambíguo para descrever algo que consiste numa ambiguidade. In other words, there's nothing wrong if you use an ambiguous term to describe a situation that is ambiguous in reality. Desde que o ouvinte tenha consciência do conflito. As long as the person who is listening to you, or the people who are listening to you, are aware of the existence of this conflict. Por exemplo, entre os defensores da civilização ocidental. For instance, among the defenders or advocates of Western civilization. Que pretendem defendê-la contra o que eles chamam de invasão islâmica. People who intend to defend Western civilization against an Islamic invasion. Aparece naturalmente essa ambiguidade. This, among these people, this ambiguity naturally appears. Porque uns a defendem em nome daquilo que eles chamam de tradição judaico-cristã. Because some of these people will defend Western civilization on behalf of what they call the Judeo-Christian tradition. E outros a defendem em nome de democracia, modernidade, etc. Uhum. Sim, Samuel Huntington é um característico desse último tipo, é? Yeah, and there are people like Samuel Huntington is one of the characteristics of this later type, which is people who defend Western civilization in the name of democracy and science. Você imagina, por exemplo, a civilização ocidental sendo defendida, vamos dizer, por um teólogo cristão tradicionalista e por um representante do movimento gay. So, now you imagine a situation where Western civilization is at the same time defended by a traditionalist Christian theologian and a theoretician of the gay rights movement. Então, ambos temem o avanço islâmico, mas por motivos completamente incompatíveis entre si. Both these defenders may fear the Islamic advancement, encroachment, but for incompatible and different reasons. Quer dizer, a ideia mesmo de direitos gays é incompatível com a existência do Islã? That is true. for instance, the very idea of gay rights is incompatible with the existence of Islam. Mas só são parcialmente incompatíveis com o cristianismo, só parcialmente. But the idea of gay rights is only partially incompatible with Christianity. Only partially. This can put us in a situation, I feel, where we have more in common with Islamic civilization than we, maybe I'm speaking for myself, than we have in common with Nathaniel Huntington. Who's he? Who is we? I'm speaking for myself. I mean, someone like Samuel Huntington will say he's defending Western civilization, and I would like to say that I support that, but in a sense, I have more in common with the with Islam than I do with Samuel Huntington. So, a pergunta dele é assim, então a gente pode dizer que, por exemplo, eu falo por mim mesmo, que eu me identifico mais, eu tenho mais em comum com o Islã do que eu tenho, por exemplo, com outro defensor da civilização ocidental, que é o Samuel Huntington. Bom, talvez do ponto de vista da moralidade, sim. Maybe from a moral point of view, you can say you have more in common with Islam than with Samuel Huntington. Por exemplo, ontem mesmo, quando o presidente Barack Obama manifestou seu apoio ao casamento gay, ele foi criticado simultaneamente pelos cristãos americanos. Barack Obama was when he manifested his support, he was criticized. Barack Obama foi criticado simultaneamente pelos cristãos americanos e pelos líderes muçulmanos do Quênia. Mas essa concordância, ela é evidentemente negativa. But this agreement, this sharing we might have with Islam is obviously a negative, defined negatively. Quer dizer, a mútua rejeição de alguma coisa. That is to say, because we both reject something, there is a mutual rejection of something. Não quer dizer que haja um acordo profundo. Just because there is a mutual rejection of something, that is, this doesn't mean that there is a deep agreement between the parties that reject something. Parece a história do sujeito que o diabo cigarro se converteu ao nazismo no dia que descobriu que Hitler também é o diabo cigarro. Pois é, isso tudo pode ser um motivo para você aderir a alguma coisa. Aderir a alguma coisa por ódio de outra? You can join a movement, you can join something because you hate something else. Mas note bem que nós aqui não estamos aderindo a nada e não estamos combatendo nada, estamos procurando apenas entender para nós mesmos não ficarmos loucos. So, but note, please take note that we here, we are not trying to join any movement or we are not trying to fight anything. We're just trying to understand what's going on in the hope that we're not, in order to avoid going crazy. Por exemplo, quando eu defendo uma restauração do censo e da importância dos milagres, da profecia. For instance, when I defend a restoration of the sense of importance of miracles and prophecy. É porque sem isto nós estamos falseando completamente a estrutura da realidade. Because without this restoration, without the sense of importance of miracles and prophecy, we are falsifying the structure of da realidade, porque nós estamos acreditando que a zona de desconhecimento é provisória. Because we are falsifying the structure of reality, because when we without miracles and the prophecies, we we believe that that unknown zone is only a temporary, has only a temporary or a provisional existence. Que deve ser removida com o progresso das ciências. A provisional and temporary existence that will sooner or later be removed destroyed by through the advancement of science. O que é fazer da nossa ignorância supostamente provisória um dos pilares da realidade mesmo? And this means to to make of our supposedly provisional ignorance one of the pillars or foundations of reality itself. E isso evidentemente vai levar a todas essas situações conflitivas que estão aos poucos transformando a nossa civilização num hospício. And this progressively leads to a kind of to a situation of conflict that is transforming our civilization into a huge mental institution. Sem nos esquecermos de que a própria descoberta da razão e do logos, we can never forget that the very discovery of reason or logos foi uma dessas aberturas que vem do desconhecido. Was one instance of one of those openings towards the unknown. Representa um desses fenômenos que o Erich Fröhlich chamou saltos para dentro do ser. The discovery of the logos was one of those phenomena which Erich Fröhlich called a leap in being. É que, vamos dizer, são episódios históricos de uma importância extraordinária. These phenomena are historical events of an extraordinary import. Que não tem como ser explicado pela iniciativa humana. Events that cannot be explained in any way by human initiative. Por exemplo, o fenômeno, chamamos o fenômeno do tempo axial. For instance, well known, the famous phenomenon of axis time, 6 séculos antes de Cristo. A phenomenon that happened in 6 centuries before Christ. Quando certas realidades fundamentais do cosmos aparecem simultaneamente em várias culturas, separadas e sem comunicação entre si. A time, a period in which certain fundamental realities of the cosmos appear in different cultures, in different places, cultures that had apparently had no relationship among themselves. Claro que nós podemos dizer que é um fenômeno de ressonância mórfica. Of course, we can call this phenomenon a phenomenon of morphic resonance. Mas é claro que isso é apenas um nome que nós estamos dando. But if we do, if we call it so, we are only giving it a name. E também não é possível negar que ao longo dos tempos certas possibilidades humanas fundamentais só aparecem através do fenômeno da profecia. And also, we cannot deny that throughout human history, certain fundamental human possibilities only appear through the phenomenon of prophecy. Por exemplo, o simples, nós estamos acostumados com a ideia de explicar a nossa situação atual por um desenvolvimento histórico. For instance, we are nowadays we are very accustomed to or used to explaining a nossa situação atual por um desenvolvimento histórico. E esquecemos que foram os judeus que nos ensinaram isso. But when we do so, we often forget that it was the Jewish people who taught us to do so. A primeira comunidade que teve um senso da unidade do seu processo histórico. That is to say, the first community that had a sense of the unity of its own historical process. Precisamente por um diálogo com o plano da eternidade, que não tem história nenhuma. The Jewish people had this sense because they were involved in a dialogue with a dimensão da eternidade, que não tem história nenhuma. With a dialogue with the dimension of eternity, which of course has no history at all. Sem esse elemento fixo da eternidade. Without this stable, fixed element of eternity, seria impossível que aquela comunidade chegasse a captar a unidade do seu processo histórico. It would have been impossible for that community, Jewish community, to grasp the unity of its own historical process. Porque essa unidade depende da constante referência a elementos que são permanentes. Because this unity depends upon is dependent upon a permanent, a constant reference to elements that are in themselves permanent. São permanentes. Seria uma burrice dizer que nós chegamos a descobrir essa dimensão histórica através dos profetas, mas que agora nós não precisamos mais deles. It would be sheer stupidity to say that we learned of the existence of this dimension, historical dimension, because of the prophets, but we no longer need them. Porque quando a ciência histórica chega no máximo desenvolvimento que chegou até hoje, because when historical science reaches its most developed stage, as it has reached this stage nowadays, a conclusão é que não existe nenhuma unidade no processo histórico. The conclusion that reached by historical science is that there is absolutely no unity to the historical process. A não ser quando encarada dentro da moldura do que eles chamam meta-história. Unless you regard history from the point of view of a framework which they call meta-history. Ou seja, só uma história humana perante Deus. That is to say, there is only human history before God and in the eyes of God. Se você não quer nomear Deus pessoalmente, if you don't want to give God a name, the name of a person, você pode designá-lo negativamente por uma de suas características, que é o de ser meta-histórico. If you don't want to do so, if you want to call God by a personal name, you can designate God by one of its characteristics and call him meta-history. Mas isso só adia o problema e não o resolve. But this is only delays the solution of the problem, just and doesn't solve the problem at all. Mas Moisés já tinha resolvido esse problema. Ele sabia que não existia nenhuma história do povo judeu. He knew that there was, Jewish people had no history at all. A não ser perante Deus. Unless the history that they had before on the eyes of God. Se não houvesse esse interlocutor permanente. He knew that if there's a permanent interlocutor didn't exist, a história do povo judeu se desfaria, vamos dizer, numa espécie de farelo de detalhes. The history of the Jewish people would vanish or dismantle into a huge cloud of dust or detail. Sem forma nenhuma. Formless, huge cloud of dust. Moisés sabia disso e de algum modo os historiadores presentes sabem disso também, com nomes diferentes. So Moses knew that, and in some sense, modern historians or current historians also know that. Então, de a restauração do senso da profecia, do milagre, do desconhecido, de algum modo. The restoration of the sense of prophecy and miracle nos fornece uma moldura permanente, provides us with a permanent framework dentro do qual pode crescer num sentido mais saudável o nosso senso de realidade. Within which our sense of reality may develop, may grow in a healthy sense. De modo que você já não precise tanto da aprovação do consenso coletivo. In a way, so that you won't need as much the approbation of collective consensus. Muito bem. Mais alguma? Another question? Aqui tem duas perguntas que vieram do Brasil, mas elas estão tão fora do assunto de hoje que eu vou deixá-las para a semana que vem. Maomé, Não, a ausência de milagres praticados por Maomé, ela é mesmo um dos dogmas do próprio Islã. Maomé não fez milagres, embora a revelação em si tenha sido miraculosa. The fact that the Quran was revealed to Muhammad, that an angel came and dictated the Quran to Muhammad, if this wouldn't be a miraculous foundation of the Muslim religion, as opposed to what Abu has been saying about Islam today. Mas isso não é um fenômeno que se apresente imediatamente e claramente como miraculoso. And he said that, well, you have to remember that Muhammad himself didn't work any miracles, and the fact that Muhammad never worked any miracles is a fundamental dogma of Islam. E que a alegação de que o Corão em si mesmo é miraculoso. And also the claim that the Quran itself is miraculous. Não é uma alegação auto-evidente. It's not a self-evident claim. Então, se, por exemplo, uma prece devolve a visão a um cego, ainda que você não acredite em milagres, even though, you don't believe in miracles, você sabe que aquilo é um fato de natureza específica que não se enquadra em nada que você conhece. You will know that this is a fact of a specific nature that you don't know about. Olavo caiu com o céu. Então vamos esperar um pouco e vamos voltar. O Corão se apresenta a si mesmo como sendo um milagre. Mas o fato de um indivíduo se apresentar declarando que recebeu uma mensagem divina, não tem em si mesmo um caráter imediatamente miraculoso. The fact that a person do so has not an immediate miraculous character. Porque afinal de contas é apenas algo que ele está declarando. Because after all, this is only something that he himself is saying about himself. Agora, quando se fala de milagre no sentido cristão ocidental, but when we talk miracles as they are understood in the Christian Western sense. Estás falando de algum fato da ordem física que seja imediatamente verificável? Miracles in the Christian sense mean a fact of the physical order. Epa. Se botar eu, hein? Da ordem física. Isso quer dizer que quando você ouve Maomé dizer que a recepção do Corão foi um fato de ordem miraculosa, você pode acreditar ou não? That is to say, when Muhammad claims that his receiving of the Quran was a fact of a miraculous order, well, you may believe Muhammad or not. Mas, epa. Ah, também já estamos no finzinho. Então, quando Maomé alega que a recepção do Corão foi um fato de ordem miraculosa, você pode acreditar nele ou não? So you can, you may believe Muhammad or not when he says that he received the Quran in a miraculous way. Mas quando o cego curado começa a enxergar ou o paralítico curado começa a andar, but when a blind man regains eyesight, or when a paraplegic or lame person goes back to walking. Isso não depende de fé absolutamente, é um fato verificável. These facts don't depend on faith because they are verifiable and verified. Então você pode duvidar da explicação? You, of course, you can doubt or question the explanation given to these facts. Mas não do fato mesmo? But you can't deny or doubt the facts themselves. Ao passo que a recepção miraculosa do Corão, whereas the miraculous reception of the Quran by Muhammad, se refere à explicação e não ao próprio Corão. This miraculous reflection, reception, refers to an explanation, a explicação e não ao próprio Corão. To an explanation about the fact, not the Quran itself. Se você provar que o próprio texto em si tem propriedades miraculosas ou inexplicáveis, é outra coisa. Of course, it's quite another thing if you someone may is able to prove that the text itself of Quran has miraculous properties. Em parte existe essa alegação no mundo islâmico. And this claim, you can find this claim in the Islamic, in the Muslim world, at least in part. Mas você percebe que isto é muito mais difícil de provar do que a cura de um cego ou de um paralítico. It's imperceptible that this claim made by some Muslims or by a group of Muslims is much more difficult to be proven than the cure of a blind man or of a paralytic. Ou seja, a coisa muito mais problemática. That is to say, this claim is much more problematic than these other miraculous explanations. Muito bem. Então, acho que por hoje acabou. You mentioned yesterday about philosophy being or maybe having a technique, and then today we were talking about logical dialectic. I was wondering if that was a technique. Olha, os elementos técnicos da filosofia eu já os descrevi. A pergunta dele foi que o Olavo mencionou ontem que a filosofia tem uma técnica. Ela é uma técnica. Ela é uma técnica. E está perguntando se a referência que ela fez aos métodos dialéticos hoje seria essa técnica. Olavo's answer is that a description of the do conjunto da técnica filosófica já foi feito numa das minhas apostilas. Eu não sei se ela está traduzida para o inglês. We talked about this in a previous course, and this course has been transcribed, but this course has not been translated into English yet. So we'll talk a course about this. Isso seria muito longo para explicar agora. And because of the nature of this matter, it would take us too long to give the information. O que nós podemos prometer, talvez, será traduzir essa apostila para inglês. The only thing I can promise is that we may be able to translate this. Quer dizer, eu não posso prometer, mas ele pode. Muito bem, então acho que estamos aí, está resolvido o problema, né? As duas perguntas que vieram do Brasil serão respondidas semana que vem, eu prometo. Uma delas é muito importante. Então, para o pessoal de São Paulo, até a semana que vem. Para vocês, até o ano que vem.